Existe um alguém que pode te ajudar. E hoje você tem motivo pra cantar. Deixa de lado toda a preocupação. O que será que aflige o seu coração? Será que tem problemas ou será que não? Não, não importa, sua busca já chegou ao fim. Fique frio, pode confiar em mim. Conheço alguém que pode mudar a sua vida. Nunca falha e é satisfação garantida. Venha sentir o poder desse amor, fazer parte da família do Criador. Preste atenção no que eu te digo, meu rapaz, e relaxe, mano, pois Cristo satisfaz. Não se preocupe, Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Não se preocupe, oh, Jesus. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Não, porque pode ter certeza que Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz. A mensagem é forte, é só você se ligar e não se preocupar. Cristo, é porque satisfaz. Hey, yeah, satisfaz. Sim, satisfaz. É hora de mudar a situação, deixar de lado toda a preocupação. O que será que aflige o seu coração? Será que tem problemas ou será que não? Não importa, sua busca já chegou ao fim. Fique frio, pode confiar em mim. Conheço alguém que pode mudar a sua vida. Nunca falha e é satisfação garantida. Venha sentir o poder desse amor, fazer parte da família do Criador. Preste atenção no que eu te digo, meu rapaz, e relaxe, mano, pois Cristo satisfaz. É isso aí, Cristo, Cristo satisfaz. Satisfaz. satisfaz. Isto satisfaz.